Entre lágrimas e risos, confesso que o amor é um enigma, um labirinto. Tantas vezes perdido eu me confesso, tentando entender segundo o instinto. Mas a sofrência me toma, me embala. No compasso do forró e da samba eu falo. Entre a tristeza e a revolta eu danço, que no calor do momento me encanto. Mas a sofrência me toma, me embala. No compasso do forró e da samba eu falo. Entre a tristeza e a revolta eu danço, e no calor do momento me encanto. Ver os problemas sentimentais são conselhos que eu não queria ouvir, mas preciso. O conhecimento vem dos erros e anseios. Da conversa com o coração eu aviso. Eu pergunto aos astros, ao vento, ao chão, porque o amor é tão cheio de razão. Entre o samba e o forró eu me encontro, e na dança descubro que eu não conto. Mas a sofrência me toma, me embala. No compasso do forró e da samba eu falo. Entre a tristeza e a revolta eu danço, e no calor do momento me encanto. Meus problemas sentimentais são conselhos que eu não queria ouvir, mas preciso. O conhecimento vem dos erros e anseios. Na conversa com o coração e no calor do miquito me encanto. Meus problemas é o momento, meus problemas é o momento, me encanto. Meus problemas sentimentais são conselhos que eu não queria ouvir, mas preciso. O conhecimento vem dos erros e anseios. Na conversa com o coração eu aviso. Meus problemas sentimentais são conselhos que eu não queria ouvir, mas preciso. O conhecimento vem dos erros e anseios e anseios. Mas a sofrência me toma, me embala. No compasso do forró e da samba eu falo. Entre a tristeza e a revolta eu danço, e no calor do momento me encanto. Mas a sofrência me toma, me embala. No compasso do forró e da samba eu falo. Entre a tristeza e a revolta eu danço, e no calor do momento me encanto. E quando a noite cai e a lua clareia, eu vejo que o amor é a nossa teia. Entre risos e lágrimas a gente aprende que o amor é um mistério que surpreende, que surpreende. E quando a noite cai e a lua clareia, eu vejo que o amor é a nossa teia. Entre risos e lágrimas a gente aprende que o amor é um mistério que surpreende. E quando a noite cai, lua clareia.